5470. 5470, confirmo. Confirmo. Salvador, Otan 3306, subindo Aracaju. Aguarde. Aguarde. 809, chame torre, nono 86. 386, obrigado. Objeto 5809, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso pisto no zero. Vento uma centena, 1 no 0, nós ajuste no 0 no 2. A 02. Só está no baixado chegado de 5809. Bem, a gente é autorizado por hoje. Vem. 1305, chame Centro Recife, 12545, alterno 2685. 545, alternando 2685, ao Recife, para 3305. Jet 5809 no solo ao 50, prossiga taxi via taxiway Alpha Kilo Pátio 3 na minha escuta. Alpha Kilo Pátio 3, você escuta 5809 L. 1805, acende a identificação. Chegada Mare, desse mantém o 050. Salvador Tower at Portugal, 020, position 11, request push back in 7. Clear, repoint right for taxi. This position central, call for taxi, Salvador. Antigono 643, identifique, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012, chegada a bombe. 012, estou aqui, descendo ao 4.000, gol 90. Gol 805 da Gol, desça para 2.000 pés, ajuste no 012, autorizada a final no 0. Gente, para 2.000 pés, no 012, autorizado ao... Portugal 020, clear taxi by taxi, man April after taxiway India. Report with point right for takeoff. Taxi by 1 in India, we'll report ready in Portugal 020.